mas é assim que tem que ser. E Deus ilumine seus caminhos, pode crer. Cada um é cada um, é cada um. Ilumine os pensamentos de um puro. As quebradas já não são como antes, alguma coisa mudou por aqui. Inimigo, quem não tem? Nesse momento eu sou o inimigo de alguém. Nesse momento alguém tá matando alguém. A verdade é inimiga da humanidade. Ladrão com armas, covarde do patrão da pilantragem. Eu sou o inimigo do pai da mentira, armador de casinha, que desde sua rebelião deixou de andar na linha. O X da questão é matar o mal pela frente. Se a luta fosse carnal, descarregava era o pente. Ele é um pobre coitado, já está condenado no fogo do inferno. Queima, queima, safado, iludiu meu povo com a sua doce magia, implantando a morte na minha periferia, incentivando o crime, as drogas, sexo promíscuo. AIDS aí incomoda, cairão 1000 homens à sua esquerda, 10 mil à sua direita, e tu não serás atingido, porque quem propaga o bem passa longe do incentivo. Por isso mesmo, eu sou o inimigo do inimigo. Mas é assim que tem que ser. Que Deus ilumine seus caminhos, pode crer. Cada um é cada um, é cada um. Ilumine os pensamentos de um puro. Ilumine os pensamentos de cada um. Nós não estamos sós, ouçam nossa voz. Eu sou o inimigo da besta do apocalipse, que virá no final, o profeta predisse. Eu sou o inimigo deste caguete, dedo de seta. Eu sou o inimigo do falso profeta, as 7 faces da morte e a procura de alguém. Se depender de mim, já não pega ninguém. Aqui é o leis consciente, em frente à batalha, a língua bem afiada, tipo uma navalha. É só ideia correta, o tema é liberdade. Então acorda, compadre, aqui é realidade. Não podemos ficar assim, de braços cruzados, vendo nossas quebras na mão do diabo, que transforma meninas de menor em vadias. Os moleques de 14 já estão naquela agonia, acendendo a erva, tragando a morte. O caminho das trevas é um filme sem corte, aborto, estupro, tanta doença venérea. Então o que fazer? Fuma maconha ou se acabar no pó? O demônio fode tudo a seu redor. Então eu sou o inimigo do criador da inveja, que era um anjo da luz e hoje vive nas trevas. Criou racismo, egoísmo, a fofoca, a trairagem. Controla a mídia, o congresso, autoridades. Mas aí, coragem não falta. Muitos que estão por cima estão aqui, descendente de Moisés, Zumbi, Gideão e Davi. Sei que é difícil, mas é assim que tem que ser. Que Deus ilumine seus caminhos, pode ir.